Estimados ouvintes, venho ter um web informar que tem agora início um programa espetacular. Ouvintes, muito boa noite, aliás, para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Espetacular de hoje, aqui na vossa Antena Web, o último, nas segundas-feiras. Na verdade, a partir da próxima quarta-feira vamos ter já o programa apenas às quartas e não às segundas. Ora bem, hoje vamos ter aqui uma edição especial do programa. É porque a próxima intervenção tem 32 minutos, mas é porque... Aliás, o próximo tema de 32 minutos, por isso é único. Mas, atenção, porque estas memórias que nós vamos aqui ouvir também são de 3 intérpretes. Portanto, são nem mais nem menos que... São os 3 cantos e, portanto, são o Carlos... Ok. Paulo Carvalho, Fernando Tordo e Carlos Mendes, precisamente. São então os 3... Os 3 cantos, as 3 memórias que nós hoje vamos ouvir. Desde janeiro até agora, desde que sempre tentei trazer aqui também música portuguesa ao nosso programa. Nem sempre foi possível, nem sempre foi fácil, mas o que mais interessa é que aqui está. O nosso espetacular foi trazendo e vai trazendo música portuguesa ao programa. Música portuguesa, ela cantada ao vivo. Hoje vamos ter aqui estas memórias de Carlos Mendes, Paulo de Carvalho e Fernando Tordo. Quanto a mim, despeço-me, desejando aos estimados ouvintes a continuação de uma ótima noite. Daqui a pouco chega Romantismo no Ar, que regressa então com Ricardo Teodoro. Fique bem, boa noite e agora até à próxima quarta-feira. Que eu inventei eram tão leves, tão leves, tão leves que nem eu sei. Em Alcácer era verde, meu amor, o teu olhar era tão verde, quase à beira de cegar. Minha laranja amarga e doce, meu poema feito de gomos de saudade, de minha pena pesada e leve, secreta e pura, minha passagem para o breve, breve instante da loucura. Minha alegria, minha amargura, minha coragem de correr contra a luz. Minha aventura, minha coragem de correr contra a verdura. Canta o sol que tens na alma, essa flor de ser feliz. Olha o mar na tarde calma, ouve o que ele diz. Canta o sol que tens na alma, a flor de ser feliz. Olha o mar a matar de calma, ouve o que ele diz. Canta o sol que tens na alma, és a flor de ser feliz. Olha o mar a matar de calma, ouve o que ele diz. Chegam palavras, chegam recados, chegam saudades que enternecem. Chegam palavras, chegam recados, chegam amigos que não esquecem. Dentro das cartas, com as palavras, chegam sementes que florescem. Ai, menina, quem me dá ser o pano de cambraia que tu portas à medida para fazeres a tua saia. Ser o lencinho da China que tu usas ao pescoço para ficares mais bonita. Ai, menina, quem me dera ser o barco que te leva para os lados do poente quando chega a primavera. Os meninos à volta da fogueira. Com fios feitos de lágrimas passadas, os meninos do Ambo fazem alegria, constroem sonhos com os mais velhos de mãos dadas. Mas no céu descobrem estrelas de magia. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a Yeah. Já maduro que sou eu. Um filho é como um pássaro deitado no ninho da mulher que me escolheu. Um filho é que se um homem atirado no mundo da verdade. Das raízes da terra até ao céu. Meu filho, minha vida, és meu sangue, meu caminho, meu pássaro de carne, meu amor. Meu filho, que nasceste do ventre do carinho da minha companheira que deu. Chamava-se Nini, vestia de oriente e dançava, dançava, dançava só para mim, uma dança sem fim. E eu olhava, olhava, que remédio. E desde então se lembra o seu olhar, é só para recordar os 15 anos e o meu primeiro amor. Foi tempo de crescer, foi tempo de aprender toda a ternura que tem o primeiro amor. Foi tempo de crescer, foi tempo de aprender que a vida passa. Um homem se recorda sempre assim. Que dorme contigo, Amélia dos olhos doces, contigo. A minha vida, falta-me um gesto teu para acordar, pássaro triste, asa enfraquecida, sem o teu corpo. céu para voar nas tuas mãos. Deixei a minha vida para tu voltarias como a chuva no outono, trazendo molhos de palavras como nuvens, trazendo a calma que abre as portas para o sonho, trazendo o corpo, sabendo a uva. Voltarias cantando. Pela estrada desce a noite, mãe negra, deste com ela. Pela estrada deste a noite, mãe negra, deste com ela. Mãe negra não sabe nada, mãe negra não sabe. Nem buganvilhas vermelhas, nem vestidinhos de folhos, nem brincadeiras de guizos nas suas mãos apertadas. Mãe nega não sabe nada, mãe nega. Soldado, a ponta do estio e o medo da tarde e os lobos. povos lá longe e as asas de abutres sem cá. Da minha cidade, veias que o meu sangue abraça e põe cravos de ansiedade na lapela de quem passa. Ruas da minha cidade, becos de cão. Capoeira, oficinas da verdade, dos operários desta vida, ruas da minha cidade, janelas do meu olhar, onde os pardais da amizade à tarde vem em poesia. Amigo, abre também a tua voz e vem comigo. Não cantaremos nunca mais o fado antigo. Cantar é ser um pássaro de esperança, poisado no olhar de uma criança que de olhar nunca se cansa. No castelo ponho o cotovelo, em Alfama descanso o olhar, e assim desfaço o novelo de azul. À ribeira encosto a cabeça, almofada da cama do Tejo, com lençóis bordados à pressa, na cambraia de um beijo. Lisboa, menina e moça, menina, da luz que os meus olhos veem, teus seios são as colinas, farina, pregão que me traz à porta, ternura, cidade a ponto luz, bordada, toalha à beira-mar, estendida, Lisboa, menina e moça, amada, cidade, mulher da minha vida. O mar não tem marés a medir. O mar começa o seu dia em Santa Maria da Boa Viagem. Alarga para São Miguel, ajeita um fornel e segue com aragem. Arrima para a terceira, arranja maneira de molhar o bico. Na graciosa dá beijos, acalma os desejos e ala para o pico. Aí começa primeiro com um balieiro de dias de mel. Engrossa-se a meio canal, sorri para o faiote que dá gosto vê-lo. São Jorge para nas velas e faz um coral com nove cagarras. Nas flores cumprimenta o povo, encosta-se ao corvo e estende-as a mais. O mar não tem marés a medir. Vestido azul feito de mar e guerra e cheira a laranjas maduras. Quando as gaivotas trazem no bico os primeiros pedaços de sol para acender o dia, Lisboa deixa correr os cabelos pelo tejo e o povo pelas ruas. À mesma hora, a coragem agita no sangue duas grandes asas inquietas. Por todas as janelas destruídas, já o mar entrou, derrubando acácias, cantando hinos da espuma. E porque toda a coragem é necessária, toda a esperança é legítima. Chamar-te a ti, Lisboa, camarada, e depois eu sei lá enlouquecer. Que choram os teus olhos, diz, porque tens medo do mar. Ilusão, e é fria a tua mão, e dizes sempre não. O que foi que o mar levou de ti? Com que ondas te enganou? Que esperança te roubou? A angústia te rasgou. Maria, Maria, vida fria. Maria, mar, Maria, amor. Maria, paz. Maria, tanto faz. Vou falar deles, vou-os lembrar. Quero-os eternos. Faço justiça pela minha própria voz. Os desgraçados, os antigos, os modernos, os afamados, esquecidos, sempre sós. Vou falar deles, vou-os lembrar, pedir respeito por todos esses que nunca andaram na berra. Se no amor não se olha o imperfeito, peço que amem os cantores da minha terra. Sei da coisa mais violenta que ficar de noite à tua espera. É triste como uma manhã cinzenta, destruindo o coração da primavera. E nada mais me importa, já não espero aquela que enche a noite de alegria. Então, para dizer quanto te quero, eu faço amor contigo até ser dia. Palavras, hora de pele, sabem a vida, entram na pele, doem a pele. Tuas palavras são ternura, amor e morte, são as palavras do forte, chamado mel. Tuas palavras, hora de pele, sabem a vida, entram na pele. Chamado pra... Gostava de estar aí a ver o que se passa aqui no palco, para não fazer juízo errado, pois isto de cantar é muito mais difícil cá deste lado. Às vezes vocês daí nem sonham no que vai para aqui no palco, nem pensam que na vossa frente quem canta, quem vos diz as coisas, também é gente.